Começa agora, Dialô Música Nômade. Salve, salve, caros ouvintes da Web Rádio Plural. Eu sou Momaiê e hoje convido vocês a viajar lá para as terras do Mali. Canison so cana, when you get cantigre molo, canson o grena, which is refente, canson so viela, when you beck at nya molo, canson so sona, dunya, who some more la sons ramala, some temola sons ramala, dunya, canison glutrana, who break and fente, canson and guna, when you dog my nyako molo, lulum baromo, kiala, lulum grede, baromo baraming of santa bembrade, punta bembra barunyon, which was there. Kelengeleng sa te bulunda bana nindi ulo biliate do sala do ulula mo monjo animba monjo tajino tapo ke frare mo bonde ko monjo kru shamani wa kleni mo te fo nyala nyege mine ko sababu no mo ya diala te ala kana. A África é um continente muito grande e diverso no que diz respeito à cultura, à economia, política, línguas, natureza. Ainda assim, tem muita coisa que faz parte da essência da grande maioria dos povos africanos, como os mestres e mestras das tradições orais e ancestrais, curandeiros, músicos, artesãos, parteiras, herveiras. No Mali, os rituais como casamento, batizado, circuncisão não existem sem a música, a dança e sem a presença do jeli, o griot, com seus cantos cerimoniais e hinos de louvor. A música de Jeli é feita na forma de canto ou de discurso, onde se fala sobre genealogias, sabedoria ancestral ou história mandinga. Responsáveis por guardar e transmitir através da oralidade a história dos reis e de seu povo, os Jelis são treinados na arte da palavra desde a infância por seus pais, avós, sua família e a própria comunidade. A palavra para um Jeli é sagrada e tem o poder de trazer a cura ou a perturbação. Engajado em valorizar e perpetuar as raízes do seu povo, o papel do Jeli é fundamental, pois fortalece a resistência cultural de sua comunidade. Contudo, o Jeli não exclui o estrangeiro, ao contrário, ele aproxima-se da cultura do outro, para que o outro receba e conheça o que a sua tradição traz e o que lhe sustenta. ao contar suas histórias, resgata algo que com o passar do tempo pode vir a adormecer. O legado dos ancestrais. Em alguns territórios da África Mandinga, as mulheres griots são chamadas de gelimusso e possuem enorme habilidade do canto e também recitam. Podem ser vistas tocando um instrumento de ferro chamado carinã ou menchada, a cora e o balafone. Assim, vamos abrindo nossas sonoridades com a maravilhosa gelimusso Candia Koyaté, griot e diva da música tradicional do Mali. Cidade de Kita, a oeste do Mali, em 1959, Candia Koyaté é uma mulher que nos inspira. Ela é uma gelimusso, uma mulher griot e é uma cora folá. Ela é uma tocadora de cora. Candia Koyaté pertence a uma família muito antiga de griots, os Koyaté, que são descendentes de Bala Faseke Koyaté, considerado um dos primeiros griots mandinga. Candia ganhou o apelido de Ngara, mestra na arte de cantar, um título cobiçado por muitos cantores do Mali. Agora vamos com Boloco, tema da musicista Fatoumata Diawara. Boloco faz parte do álbum Fatu, fala sobre a circuncisão feminina e marca a estreia da artista. Diawara canta na língua maliana Wassolo. Do one now, so many me, see it. tie kongele agolo aha ai baka bana mise entaya Kogele ya agolo, aha, ibaka bana mizenda. Mama, mama, kiga na mboloko, kana mboloko abadina. Baba, baba, baba, kiga na mboloko. Kanambologo abadimina Memória. Em cada programa teremos um bloco dedicado a entrevistas com mestras, mestres e aprendizes do universo da oralidade brasileira. Nessa primeira edição, vamos levar você lá para a zona da mata do Pernambuco, onde estivemos com a Elaine Una, coquista pernambucana. Meu nome é Elaine Una, a minha família aqui em Pernambuco é dessa zona que a gente está, é da zona da mata. Morou em Engenho, viveu nessa relação casa grande, senzala mesmo. E como isso fica, né? Como isso nos diz quem nós somos, porque a minha família inteira é uma família de músicos. E que não são pessoas que se formaram na música, não sei o quê. São pessoas que viviam com a música dentro dos engenhos, né? Nessa perspectiva de a nossa festa é lá dentro, no meio do mato, e faz parte da nossa vida, faz parte da nossa colheita, faz parte da colheita da cana. Elaine, e o que é o coquista? Para nós, do coquista é aquele que faz o coco, né? Para Duiz, canta, dança, realmente vive, né? Aquilo ali. Quem canta, mas não produz música, né? Não vive na sambada, essas coisas aí, chama de cantador, né? Que canta. Mas aí coquista é aquele que realmente faz o coco, né? Que tem aquilo ali como mote mesmo da sua vida. Que bate um coco quando nasce um filho, bate um coco quando tem um aniversário, bate um coco quando é segunda-feira e não tem nada pra fazer. Bate o coco, né? Como é viver essas experiências de aprendizado, de partilha com as mestras, com os mestres? Sempre foi essa experiência de estar com os mais velhos e ouvi-los em suas experiências de vida, e aquilo ali tem um significado para mim sempre para além de uma conversa, né? Uma simples troca de informação. Sempre ficou muito no lugar para mim de troca de vida mesmo. Você se lembra de alguma sambada de coco inesquecível? Fui para a primeira sambada assim que eu tinha memória, né? Porque eu já tinha ido criança. E aquilo ali me encantou de uma forma, porque era um movimento muito democrático e não era essa democracia talvez que a gente está acostumado assim, de que todo mundo era uma voz igual e não sei o quê, não era isso, mas era uma democracia em que todo mundo sabia o seu papel e que aqueles papéis ali se harmonizavam e fazia uma festa acontecer. E naquela festa tinha de tudo, como a gente falou aqui, tinha alegria, mas tinha muita dor, tinha muita reivindicação, mas ao mesmo tempo tinha muito sorriso e tinha muito suor e tinha colocações de papéis e de lugares mesmo assim. Uma roda não é simplesmente uma roda, né? Você não chega numa roda de coco e faz o que você quer. Mas você não faz o que você quer ou não faz por uma questão de não liberdade. Mas é porque você tem uma liberdade tamanha que você compreende que existem parâmetros ali e você circula dentro daqueles parâmetros que alguém falou, ó, na roda, dança em dupla, não dança em seis, em dez, que é pra não machucar, que é pra não virar bagunça, que é pra não ter briga, que é pra a energia fluir melhor. Difícil assim falar pra mim do coco sem me emocionar assim. Bate o pandeiro. Balance o ganzá. Deixe as abumbas zoar. E vamos até a madrugada. Eu falei, bate o pandeiro. Balance o ganzá. Deixe as abumbas zoar. E vamos até a madrugada. Aricurica, só é coco dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, que isso é coco de embolada. Oi! Eu falei. Ariguri, catola é coco dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, se é coco de embolada. Oi! Esse coco de embolada, os filhos do Julião, quando entrava no salão, não era pra fazer zoada. Todos eles vão na toada, curió e preto limão, galo preto entra aviação, no coco ou na embolada. Era uma roda formada, com Augusto, com Zaia, o meu tio, minhas tia, com a voz bem afinada. Parece ser ensaiado, mas ali não tem ensaio, porque não tinha atrapalho. Todos cantavam embolado e dizia, bate o pandeiro, balance o ganzá. Deixa as abumbas zoar e vamos até madrugada. Outra vez, bate o pandeiro, balance o ganzá. Deixa as abumbas zoar, vamos até Oricurica. Só é coco dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, que isso é coco de embolada. Bate o pandeiro, balance o ganzá. Deixa as abumbas zoar e vamos até a madrugada. Eu falei, bate o pandeiro, balance o ganzá. Deixa essa bomba zoar e vamos até de madrugada. Ariguri, catola é coco dendê, não é coco pra vender, nem pra fazer cocada. Camarada, todo coqueiro tem palha, quem não sabe se atrapalha, é coco de embolada. Conheça agora um instrumento ancestral africano. Este último bloco é dedicado às histórias guardadas nos instrumentos musicais africanos. Símbolo do Djeli Mandinga, hoje vamos falar sobre a Corá. Sete cordas curam o passado, sete cordas harmonizam o presente e sete cordas protegem o futuro. A cabaça representa a terra, a pele, os animais, as cordas, as plantas e as árvores. E o aro de metal, a magia. Pelo que se tem notícia, a Corá nasce na África Ocidental Mandeng Malinké, É um instrumento sagrado em territórios africanos, envolto por uma aura de magia e espiritualidade. Corá está ligada à sabedoria divina e, ao mesmo tempo, conecta o céu com a terra, com o cotidiano e a continuidade da vida na comunidade, por ser um suporte sonoro espiritual de rituais de canto e contação de histórias dos djelis. Em outros lugares, se acredita que a Corá pertenceu a uma mulher gênio que morava em cavernas de Kansala, na Gâmbia. Ao ouvir esta mulher tocando o instrumento, um grande guerreiro chamado Tiramakan Traoré decide tomá-lo dela e dá-lo a um djeli pertencente ao grupo Djeli Mali. Este transmitiu o conhecimento de tocar e fazer a cora para seu filho, Kamba. E assim, esses conhecimentos foram se passando de pai para filho até chegar ao Tilimagan de Abaté, que o levou ao Mali. A cora, com sua beleza e delicadeza, abrange e perpassa diversos aspectos da sociedade malinquê, como a educação, a saúde, a cultura, a ancestralidade, a história, a preservação, a continuidade, a filosofia e a justiça. Assim, o djeli pode criar e, ao mesmo tempo, ser fiel à tradição. Ouvintes, vamos aqui chegando ao final deste nosso primeiro encontro. Lembrando o que nos disse o grande mestre Amadou Rampatebá: aquilo que se aprende na escola ocidental, por mais útil que seja, nem sempre é vivido, enquanto o conhecimento herdado da tradição oral encontra-se na totalidade do ser. Anitie! Até a próxima! acabou de escutar Dialô Música Nômade. Você se lembra de alguma sambada de coco inesquecível? E o que é o coquista? te mi amore me ni be fie e ne le arabini la too much. E na noite se esgritaiada, temporal talvez da mainã. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Je t'aime, mi amor, e vedi per fie, e nelle arabi là, too much. Boinha desafio, e demais. Je t'aime, mi amor, e vedi per fie, e nelle arabi là, too much. Boi tudo minha filha, na paz.